amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Existe um lugar, uma espécie de limbo, onde muita gente costuma ficar de braços cruzados à espera do destino. Chamo esse lugar de Zona da Indiferença. E é sobre ela que vamos tratar hoje. Posso entrar? O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, acompanhado do apimentadíssimo kit DKT, vai para Portugal, cara. Portugal, ou não, né? Quem ganhou é a Joana Fernandes, que comentou assim o programa Iniciativa e Acabativa em abril de 2012. Oi, Luciano. Finalmente ganhei coragem para escrever. Cerca de um ano atrás, fui morar sozinha e decidi não ter televisão. Aqui em Portugal, a TV não é muito melhor que a do Brasil, não. Então, me foquei em programas de rádio e podcasts. Encontrei o Café Brasil e, desde então, é muitas vezes minha companhia matinal antes de ir para o trabalho. O tema desse podcast me tocou particularmente. Faz tempo que fico pensando em me mudar para o Brasil, mas acabo não fazendo nada para que isso aconteça. Afinal de contas, tenho casa, família, amigos, trabalho e uma vida bem legal. Então, às vezes, falta coragem para cumprir o sonho de infância de morar no Brasil. O seu podcast, junto com os incentivos dos muitos amigos que estão imigrados, tem me feito refletir muito sobre o assunto e aumentar a vontade de simplesmente ir e ver no que dá. Semana passada ouvi o episódio Iniciativa e Acabativa e falei com uma das minhas amigas que imigrou. Aí ela disse: Joana, se você continuar morando e trabalhando em Lisboa, o Rio não vai vir para te buscar. E assim decidi, não ainda ir para o Rio, mas dar o primeiro passo para realizar um outro sonho, que é fazer trabalho voluntário fora do país. Sou voluntária aqui em Lisboa, tem mais de 6 anos, e agora me candidatei para ir 6 meses para Moçambique, São Tomé ou Timor. Ainda não sei se minha candidatura foi aceita, mas se for, irei pelo período de 6 meses, por isso terei que me demitir. Então, no final do ano, quando voltar e estiver sem trabalho, não vai ter outro jeito senão pegar o avião e correr atrás do futuro nesse Brasil que eu amo tanto. Obrigada. Que legal, Joana. E agora eu fiquei curioso, viu? O que será que aconteceu com você, hein? Será que ainda ouve o Café Brasil? Onde andará a Joana? Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, a Joana lá de Portugal, ou será Moçambique, hein? Não, talvez São Tomé e Príncipe. Não, eu acho que é Timor-Leste, ou será que é no Brasil, hein? Sei lá. A Joana ganhou um livro e um kit de produtos DKT com a marca Prudence. Você sabe que os produtos Prudence são a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes comercializados no Brasil, não é? E são distribuídos pela DKT. A DKT apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também ajuda muito na questão do planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Na hora do amor, vamos lá! Use Prudence! Vamos pra onde eu vou? Será que é difícil? fácil esquecer os males. Ontem me disseram que um dia eu vou morrer, mas até lá eu não vou me esconder. Eu não tô nem aí pra morte, não tô nem aí pra sorte. Eu quero mais decolar toda manhã. Uia! Esse é o ex-mutante Arnaldo Batista no Café Brasil, com Não Tô Nem Aí. As músicas dele são muito loucas, cara, elas sempre mexem comigo, sabe? Em minha palestra, Tudo Bem Se Me Convém, eu trato de moral e ética, dizendo que existem certos progressos morais que colocam as coisas em perspectivas diferentes, dependendo de onde você está, tanto geograficamente quanto no tempo. Cerca de 200 anos atrás, era normal, aceitável e até mesmo incentivado pela sociedade que gente fosse dona de gente. O fulano de posses ia até o mercado e comprava um escravo, comprava uma pessoa, como quem hoje compra um boi. Naquele tempo, isso era normal, natural, aceito como absolutamente normal. Hoje é um absurdo, cara. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu sonho era ganhar uma espingardinha de chumbo para caçar passarinho. Vê se pode. Eu já falei no programa aqui, né? Hoje, se eu disser a um garoto de 10 anos que vou dar um tiro num passarinho, provavelmente quem vai tomar o tiro sou eu. Certos valores morais e éticos mudam com o tempo, é assim desde que o mundo é mundo. Em julho de 2014, foi ao ar o último capítulo da novela Em Família. A principal cena era o casamento de duas atrizes que ficaram na paquera ao longo de toda a novela. Na cena do casamento, as duas, vestidas de noivas, se beijaram amorosamente na boca. E todo o elenco da novela está ao fundo aplaudindo. O mais entusiasmado é um garoto de 10 anos de idade que bate palmas, grita e assobia. Você consegue imaginar 30, 20, 10, 5 anos atrás, uma cena assim indo ao ar em rede nacional de televisão? Não mesmo. É. Mas agora vai. Algo mudou. Na sequência da palestra, projeto na tela dois círculos, um preto e outro branco, para ilustrar a ideia de que tempos atrás era relativamente fácil determinar o que era certo ou errado, bom ou mal, conveniente ou inconveniente, legal ou ilegal. Havia uma certa rigidez nos costumes, passada de geração para geração, que facilitava nossas escolhas. Preciso de uma pausa aqui, olha só. Eu não quero dizer com isso que antes era melhor que hoje, eu quero dizer que era diferente. Então, acontece uma animação e os dois círculos começam a se aproximar. Quando um entra sobre o outro, forma-se uma área cinza na intersecção. E quanto mais os círculos se sobrepõem, maior fica sendo a área cinza. É a área onde, quando forçadas a confrontar questões difíceis, para as quais não conseguem determinar o preto e o branco, as pessoas costumam cruzar os braços. Ficam no cinza, indiferentes. Dou a essa área o nome de Zona da Indiferença. De cristal, um sonho surreal. Bom, antes que venha aqui um pentelho me encher o saco porque eu tô sendo politicamente incorreto, eu quero dizer que eu botei preto e branco só para mostrar a diferença de contraste entre uma e outra. Se você não gostou, põe assim, verde, amarelo, azul, roxo, marrom e sei lá, vai. Bom. Minha tese é que essa área cinza nunca foi tão grande, especialmente por um certo relativismo moral que toma conta da sociedade. De repente, começam a pregar que não existem mais verdades, que todo mundo está de alguma maneira certo, que o que é bom para você pode ser ruim para mim e todos estão certos, que temos que respeitar os direitos de todo mundo, inclusive quando esses direitos se sobrepõem aos direitos de outros. Nessa situação, se não gosto de algo e explicito minha contrariedade, sou imediatamente atacado pelos paladinos da igualdade, acusado de, vamos lá, vai, fascista, coxinha, reacionário, todos aqueles rótulos que você está cansado de conhecer. Assim, para não se incomodar, a maioria das pessoas prefere permanecer na área cinza, sem tomar uma posição, esperando para ver para que lado vai a boiada. Quando a boiada andar, ela anda junto. Se a boiada correr, ela corre junto. E se você perguntar por que correu, ela não sabe. Me lembrei desse tema da zona da indiferença ao assistir na TV a reportagem sobre o garoto que pulou a cerca para mexer com o tigre num zoológico de Cascavel, no Paraná. E teve o braço dilacerado sob os olhos do pai, indivíduo perturbado e irresponsável. Se você não lembra da história, lá vai. O pai leva os dois filhos de 3 e 11 anos para passear no zoológico. O garoto de 11 anos leva no bolso ossinhos de frango. Quando chegam diante das jaulas do leão, o garoto pula a cerca de proteção e vai lá perturbar o bicho. Fica fazendo micagens, pega o ossinho, passa pela grade para o leão, que permanece impassível. Então o garoto resolve pentelhar o tigre. E de novo, pulando a cerca de proteção, pendura-se na grade, cutuca o tigre, passa a mão no bicho, corre para lá e para cá, até que no momento o tigre pega o braço direito do garoto, que é dilacerado. No hospital, o menino tem o braço amputado. O pai foi relapso, o garoto imprudente, mas o que me chamou a atenção foi que várias pessoas estavam por perto, viram o menino ultrapassando a cerca e mexendo com o tigre. Algumas delas, inclusive, filmaram a cena, enquanto afirmavam que o garoto era corajoso. Ninguém tomou uma atitude de tirar o garoto de lá, de ir para cima do pai irresponsável, de chamar os guardas ou a polícia. Preferiram ficar na zona da indiferença, filmando o garoto em situação de risco. Cruzo os braços, afinal, o filho é dele, pô. E o resultado daquele povo na zona da indiferença é um garoto de 11 anos sem um braço. E a boiada segue o rumo. Devagar tocando a boiada, na poeira que cobre a estrada, e o vaqueiro vai rodeando, sem parar de quebrada em quebrada. Na frente vai o berrante, vai chamando toda a manada. É bem triste, longa jornada, sem distância e nenhuma parada. Oi, oi, oi, oi, vamos boiada caminhando sem parar. Vai, vai, vai, vai, a estrada é longa e a noite vai chegar. Olha que delícia. Pra você que pensa que isso que anda tocando por aí é sertanejo, cara, isso aqui é que é raiz. Minha Boiada, de Nanete e Dorinho, com Dorinho, Yara e Pontelli. Ê, Bauru! Pouco tempo antes, eu vi as imagens de um idiota quebrando automóveis importados numa concessionária em São Paulo. O sujeito ia amassando os carrões e quebrando os vidros com um extintor de incêndio, enquanto estava rodeado por centenas de pessoas que só filmavam e fotografavam. Ninguém parou o sujeito. Não quiseram se incomodar, ficaram na zona da indiferença, afinal, os carros não eram deles, pô. Sair da zona da indiferença não é fácil. A maioria das pessoas está nela, pretende continuar assim e reage indignada quando alguém faz marolinha. Sabe quando o sujeito fura a fila, você reclama e as outras pessoas na fila olham como se você fosse um estressado? Pois é. Ninguém quer se incomodar. Vou chamar a atenção do pai e é capaz ele brigar comigo. Vou para o vândalo e é capaz ele me dar uma paulada. Vou gritar que eu não aceito, vou me chamar de estressado. Então eu cruzo os braços e finjo que não é comigo. Zona da indiferença. Ter consciência sobre o que é certo e errado, todo mundo tem, exceto os psicopatas e as crianças muito pequenas. Mas capacidade de análise e ação a respeito, nem todos têm. Volto ao exemplo do tigre. Todo mundo que estava por lá tinha consciência de que o garoto estava fazendo algo errado. Mas ninguém tomou qualquer ação a respeito. Zona da indiferença. O resultado é que neste Brasil dos indiferentes, irresponsáveis e indisciplinados, não basta uma placa de proibido entrar, tem que ter um fiscal. Não basta construir uma passarela, tem de fiscalizar para ver se a turma não cruza a rua no local proibido. Me lembro, tentando explicar ao norte-americano o que era aquele calombo na rua que me obrigava a reduzir a velocidade. O quebra-molas ou lombada. E eu disse, é para que o pessoal não corra neste trecho. E o gringo, sem entender, disse assim, ué, mas não tem uma placa mostrando a velocidade? Sabe de nada, inocente! Estou amando outro broto, mas sensacional. Bem legal, que não me faz sofrer, mas não consigo esquecer. Faça assim. Eu não ligo, baby. Eu não ligo, baby. Sei que vou esquecer. Oh, do seu beijo eu não quero mais saber. Agora sim, posso até dizer que consegui de você esquecer. Agora sim me livrei do seu carinho e do amor. Eu não ligo, baby. Eu não ligo, baby. Sei que vou esquecer. Até mamãe e papai me aconselharam. Deixe o seu coração viver em paz, porque este amor não lhe serve mais. Vai procurar outro broto amar. Eu já fiz tudo para não lembrar, mas não adianta, porque eu não consigo mais deixar de pensar que você ainda é meu amor, meu mundo, tudo enfim, para mim. Eu não ligo, baby. Eu não ligo, baby. Sei que vou esquecer. Ai, que delícia, cara. Estamos em 1965 e você ouve Eu Não Ligo, Baby. Versão que Jeanette Adib fez para a música Ain't That Baby, mas que também pode ser Ain't That Better Baby, parece que de Connie Francis. Quem canta aqui, hein? Meire Pavão, e acompanhada pelos Jet Blacks. Pergunta pro seu pai quem são, vai, ou pra sua avó. Deixa o seu coração viver em paz, porque este amor não lhe serve mais. Vai procurar outro broto amar. É assim mesmo, ninguém liga, baby. Não basta a placa de redução de velocidade, tem que construir uma lombada. E se der algum problema, a culpa será sempre de um ente etéreo e inimputável. Mas afinal de contas, o que é que liga a consciência do certo e errado com a capacidade de agir a respeito, hein? É uma coisinha que anda fora de moda, escondida no armário, chamada caráter, que anda em falta no mercado. Eu não ligo, baby. Eu não ligo, baby. Sei que vou esquecer. Perguntinha cabulosa. Por que não faz logo um partido de vergonha? O movimento baionista brasileiro. Por que não pega o curupaco do meu louro pra traduzir todo o sotaque do estrangeiro? Por que não pega a carne magra de um bode pra fazer parte da dieta da madame? Por que não pega o mel com queijo sertanejo e põe na fuça do cheeseburger de Miami? Por que não pega a mamãezada do governo pra dar salário de vergonha à professora? Por que não bota o arranhado da cultura pra tomar banho numa banheira de salmoura? Por que não pega esses mangaios dos meus versos e põe chocalho nas manchetes de jornal? É porque, é porque, é porque... Ora por quê, ora por quê, esse é o mal! Você ouviu Perguntinha Cabulosa com Gessier Quirino. Ora, por quê? Muito bem, mas como fazer quando você se encontrar na zona da indiferença, naquela área cinza de onde parece não haver saída, hein? Bem, a coisa mais fácil é ter um mentor, uma mentora, não é? Aquela pessoa mais experiente que você, que pode te dar alguma luz sobre as possíveis escolhas. Alguém em quem você confia e que talvez consiga ajudar você a separar o preto do branco. Quem tem um mentor ou uma mentora assim é um sujeito de sorte. E quem é um mentor ou mentora assim é um sujeito generoso. A outra forma é mais difícil. Tem a ver com integridade. Olha como a Wikipédia define integridade. Integridade vem do latim integritate. Significa a qualidade de alguém ou algo ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, briosa, pundonorosa, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro, é justo, é perfeito, é puro de alma e de espírito. Um ser humano íntegro não se vende por situações momentâneas, infringindo as normas e leis, prejudicando alguém por um motivo fútil e incoerente. A moral de uma pessoa não tem preço e é indiscutível. Bem, isso é o que diz a Wikipédia. Lendo aqui, parece que integridade tem a ver com quem é, assim, um bocó de mola. Putz. Bocó de mola, cara, essa é dos meus tempos de garoto lá em Bauru. Conforme o Dicionário Brasileiro de Insultos, de autoria de Altair Aranha, bocó é o que tem um comportamento meio infantil, apatetado. Bocó de mola é um bobo a quem se dá corda. Nasceu e cresceu bocó e vai morrer assim. Bocó de mola. Se bobear, integridade, com essa coisa de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, briosa, pundonorosa, nos dias de hoje é coisa de bocó de mola, de trouxa, de otário, não é? Pois é. O indivíduo íntegro é aquele que se apega a seus valores, que não negocia, que não entra na boiada e vai pra lá ou pra cá só porque todo mundo está indo. O indivíduo íntegro não abre mão de seus valores e convicções. Com isso, tem mais chances de reduzir aquela área cinza. Não que acabe com ela, mas fará com que ela fique menor, se não aderir ao tal relativismo. Não gosto, não aceito, não quero, não transijo. Isso é integridade. Mas também pode ser teimosia. Se você não tiver a terceira arma para escapar da zona da indiferença, o velho e bom repertório. Se você só conhece o Pedro e a Maria, vai ter dificuldade em lidar com a Josefa. Se você só comeu coxinha e quibe, terá dificuldade de descrever um queijo. Se só ouve sertanejo, terá dificuldade de ouvir jazz. E assim vai. É o repertório que permite que tenhamos mais munição para o bom combate. Quanto mais rico meu repertório, mais chances tenho de fazer as reflexões e negociações comigo mesmo que me permitirão sair da zona da indiferença. Vamos ao tigre. O repertório da turma que filmou o garoto e não fez nada, eu posso imaginar qual seja. Viram o que estava errado e, ao fazer uma reflexão a respeito, baseada em seu pobre repertório, concluíram que, se eu me envolver, eu vou me incomodar. O que é uma demonstração de egoísmo, de absoluta falta de capacidade de viver em sociedade, em harmonia com outras pessoas. E o resultado é um menino sem braço. Percebe onde eu quero chegar, hein? Quando você se encontrar na zona da indiferença e perceber isso, saiba que faltaram elementos em seu repertório fortes o suficiente para tirar você de lá. Que você não se manteve íntegro a seus valores e convicções. A menos que eles sejam isso mesmo. Danem-se os outros, eu não vou me incomodar. E é bom você procurar alguém que o ajude a enxergar a situação de outro ângulo, o tal mentor. Mas antes de tudo, olhe para seus braços. Estão cruzados, hein? Meu, descruza essa porra, meu. Estão querendo te amarrar na boiada. Amarre esse boi com corda de cipó. Couro desse boi é forte, tem que caprichar o nó. Amarre esse boi com corda de cipó. Couro desse boi é forte, tem que caprichar o nó. Esse boi é janeiro, vem, enfeitado de fitas, vem, pra alegrar a folia, vem, dessa multidão. E levanta a poeira, vai, e desmancha a tristeza, vai, depois segue no lume, vai, desse luarão. Esse boi é boi, Barroso é boi, Turuna é barroá, risca chifre em pedra dura. Sem ter medo de brincar. Esse boi é boi Barroso, é boi Turuna, é marroá, risca chifre em pedra dura. Sem ter medo de brincar. É boi! Bem, agora é com você, policie-se. Veja bem quando você entra na zona da indiferença e, por favor, saia fora dela. Um país onde todos ficam na zona da indiferença pertence aos ratos. E é assim então, ao som de Couro de Boi, de e com o mineiro de São João del Rei, Chico Lobo, que este Café Brasil conspirador vai saindo de mansinho. Com o sempre atento Lala Moreira na técnica, a sempre alerta Cissa Camargo na produção e eu, que não gosto muito do cinza, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Joana Fernandes, lá de Portugal, Arnaldo Batista, Dorinho, Yara e Pontelli, Chico Lobo, Gessé Aquilino e Meire Pavão. Vamos agitar, hein? E visite a página da Pelegrino no Facebook, pô. A Pelegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil e em sua página distribui conhecimento sobre carreira, gestão, comunicação e outros temas legais. Coisas que vão te ajudar a sair da zona da indiferença. Acesse facebook.com/Pelegrino Distribuidora e experimente. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha, portalcafebrasil.com.br. E agora, meu, tem WhatsApp para comentar. É o 11 96789-8114. Vou repetir devagar, ó. 11 96789-8114. Tecle aí, ó. Grave uma mensagem de voz aí, é muito fácil. Para terminar, uma frase do escritor, poeta e filósofo inglês Gilbert Chesterton. Imparcialidade é um nome pomposo para indiferença, que é um nome elegante para ignorância.